Terceira parte, vivendo sobre a graça. O segredo é simplesmente este: Cristo em vocês. Isso mesmo, Cristo em vocês, trazendo consigo a esperança de todas as gloriosas coisas vindouras. Colossenses 1, verso 27. Capítulo 12. A fé da ressurreição. Tudo o que desejo é conhecer a Cristo e experimentar o poder que foi manifesto quando Ele ressuscitou dos mortos. Filipenses 3, verso 10. A Escritura apresenta somente duas alternativas. Ou você crê na ressurreição e crê em Jesus de Nazaré, ou não crê na ressurreição e nem crê em Jesus de Nazaré. Brennan Manning. O que confere poder ao ensino de Jesus? O que distingue dos ensinos do Alcorão, de Buda, de Confúcio? O Cristo ressurreto. Por exemplo, se Jesus não ressuscitou, podemos com segurança elogiar o Sermão do Monte como um tratado extraordinário de ética. Se, porém, ressuscitou, tal elogio não faz a menor diferença. O sermão torna-se o retrato do nosso destino final. O poder transformador da palavra reside no Senhor ressurreto, que sustenta esse poder. Permita-me dizer outra vez, o poder dinâmico do Evangelho flui da ressurreição. Quando pela fé aceitamos plenamente que Jesus é quem afirma ser, experimentamos o Cristo ressurreto. A Escritura apresenta somente duas alternativas: ou você crê na ressurreição e crê em Jesus de Nazaré, ou não crê na ressurreição e nem crê em Jesus de Nazaré. Para mim, a exigência mais radical da fé cristã reside em criar coragem para dizer sim ao caráter ressurreto de Jesus Cristo. Sou cristão por quase 50 anos. Vivi tempo suficiente para saber que o cristianismo é vivido mais no vale que nos picos, que a fé jamais é livre de dúvidas e que, embora Deus se tenha revelado na criação e na história, o meio mais seguro de conhecer a Deus é nas palavras de Tomás de Aquino, conhecê-lo como tanquam ignotum, como totalmente incognoscível. Nenhum pensamento pode contê-lo, nenhuma palavra pode expressá-lo. Ele está além de tudo que possamos racionalizar ou imaginar. Meu sim para a plenitude da divindade corporificada no atual estado ressurreto de Cristo é assustador, por ser tão pessoal. Sim é uma palavra ousada que não pode ser tomada levianamente, nem proferida frivolamente. Esse sim é um ato de fé, uma resposta decisiva e sincera de todo o meu ser ao Jesus ressurreto. Presente ao meu lado, diante de mim, ao meu redor e dentro de mim, um grito de confiança de que a minha fé em Jesus fornece segurança, não somente na morte, mas diante de uma ameaça pior, a da minha própria malignidade, uma palavra que deve ser repetida milhares de vezes no cenário em constante transformação da minha vida. Senhor Jesus ressurreto, permite-me ver que todos os pedaços da minha vida são partes de teu projeto sagrado. Ajuda-me a prestar atenção ao teu toque em minha vida e dizer sim para ti à medida que percorro meus dias nesta terra. Amém. O Evangelho proclama um poder oculto no mundo, a presença viva do Cristo ressurreto. Brennan